2 de novembro e chovia. Já tinha um tempo que a gente não se via. Naquele dia, eu sei, tudo que não era pra falar eu falei. Fui insano, puta vacilo. Me perdoar, não sei se é possível. O coração vazio no peito, me sinto um carrasco de mim mesmo. Sob a chuva, tentando esconder as lágrimas que chamam por você. Agora entendo muito bem a dor da saudade, maldade que vem na lembrança, numa fotografia e nas flores que eu te trouxe tardia. A solidão me abraça e diz: tô com você, infeliz. Que há tanto tempo eu espero encontrar.